Pode telefonar. Quando o desejo chegar no teu corpo, não se acanhe, pode me procurar. Quando você se lembrar do que a gente já fez, não procure ninguém, simplesmente me chame outra vez. Achando que a febre se acalma depois, não resolva sozinho o que é feito pra dois. Você, na verdade, não está me fazendo favor, porque eu sou o teu mais certo, completo momento de amor. Como um filme, um livro, quem sabe uma foto qualquer, que a gente procura na hora que quer. Deixei meu orgulho acabar, quero mais é a vida. Sei que o meu coração diz que a nossa paixão tá mal resolvida. De telefonar. Quando o desejo chegar no teu corpo, não se acanhe, pode me procurar. Quando você se lembrar do que a gente já fez, não procure ninguém, simplesmente me chame outra vez. Não se engane achando que a febre se acalma depois. Não resolva sozinho o que é feito pra dois. Você, na verdade, não está me fazendo favor, porque eu sou o teu mais certo, completo momento de amor. Como um filho.